Rádio Cultura Bandeirante, canto quarta, feliz Natal, feliz Ano Novo. No tempo na cidade, a super difusora está sempre em boa companhia. E o amor e a prosperidade. Para você ficar sempre ligadinho com a gente, pedindo sua música e aquele alô especial. O WhatsApp da Difusora agora é 37-991-37-9499. 37-991-37-9499. Estamos apresentando Tarde Sertaneja, Tarde Caipira, a verdadeira música raiz, chegando ao seu rádio. Já se passou o tempo e que cavalo era na terra, a pista de trabalho no campo. Conta, desconta, alimenta, reia, dá lova. É, dá muito trabalho. Agora a direção é o ponto de partida. Chegou a verdadeira evolução de quatro patas para quatro rodas. Quadriciclos são motos. Para brincar de trabalhar, zona de brasas você acha. Confira os modelos. BR-262-24. Telefone 37-21-4595. Anote esse número. 3522-5050. É o telefone do novo Disque Cerveja Forte Gás. Um atendimento diferenciado. E sempre você vai encontrar promoções. Precisando de cerveja, refrigerante, gelo, água, carvão, gás. Tudo que você precisa para fazer um churrasco, temos aqui. Com menor preço e qualidade diferenciada. Disque Cerveja Forte Gás. Próximo ao VAP Alto Posto. 3522-5050. 3522-5050. Lajes Marquesa Limitada, lá você encontra lajes pré-fabricadas, blocos, bebedouros, cocheiras, manilhas, vigas diversas, pilares para varanda, postes para tela, além de areia e cimento. A Lajes Marquesa tem preços especiais para carga fechada de brita e areia. A medida mais certa e a entrega mais rápida da cidade. Lajes Marquesa fica na Avenida Paulino Marques Gontijo, número 111, na Vila Gontijo. Com os telefones 3521-2500-99825-7430. A Lajes Marquesa mantém convênio com a SEM. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Lajes Marquesa, é tudo que a sua construção precisa. Veste Agro, agropecuária. Aqui tem tudo que o homem do campo precisa. Linha completa de rações para cães, gatos, pássaros e animais de grande porte. Medicamentos, artigos de selaria, ferramentas, jardinagem, botinas e muito mais. Temos ofertas diariamente. Sempre os melhores preços. Ligue e faça seu pedido. 3521-4387. Não cobramos taxa de entrega. Veste Agro, agropecuária. Avenida Doutor Juca, 1638, no bairro São Vicente, funcionando de segunda a sexta, de 6 da manhã às 19 horas, aos sábados, de 6 da manhã ao meio-dia. Teste Agro, agropecuária, sempre ao lado do produtor rural. A Associação dos Servidores Municipais de Bom Despacho, a SEM, agradece a todos os associados, parceiros e colaboradores pela confiança e por sempre acreditarem em nosso trabalho. Renovamos o nosso compromisso de luta e trabalho pelo associado e que os desafios do próximo ano se transformem em oportunidade de crescimento e realizações. Que possamos continuar juntos com determinação, força e coragem para alcançar novas conquistas. A SEM deseja a todos um Natal abençoado e um ano novo com muita paz, amor, saúde, felicidade, sucesso e esperança. Aos nossos associados, familiares e amigos, um feliz Natal e próspero ano novo. São os votos da diretoria e funcionários da ASEM, Associação dos Servidores Municipais de Bom Despacho. Preparado para pegar a estrada? Então venha para a melhor autoescola. Autoescola Bom Despachense. Capacita e habilita os melhores condutores. O que era bom, ficou ainda melhor. Com o mês de aniversário da Autoescola Bom Despachense, você ganha R$250 de desconto no combo. Categoria A mais B. É isso mesmo. R$250 de desconto. Só a melhor autoescola da região te dá esse descontaço. É a promoção mês de aniversário da Autoescola Bom Despachense. Vai tirar a habilitação? Então venha para a melhor autoescola. Com WhatsApp 35. 79-9947-1298. Ou pelo telefone 37-3522-1298. Graças a Deus.